284, no solo 15, libera pista, próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121.9, senhor. Librando próxima direita, 121.9, até já, agora, 884. Logo no 884, boa noite, livrando a pista no zero. Go 1884, boa noite, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Livre o táxi via Alfa, vai manter antes da Juliette, Go 1884. Novo TAM 3603, está pronto, táxi com TAM de 95, autonomia de 4 horas e 12, alterna Galeão. Gente, TAM 3603, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8.6, o ajuste no 013 agora, bom voo. Ativo, Juliette, Charlie, Juliette Alfa na Charlie 186, TAM 3603, com 1.003 no ajuste. O 884 vai dar passagem ao Airbus da TAM, após ingresso a Juliette, gate 06. Após passagem do Airbus da TAM, ingresso a Juliette, portão 06. Boa noite, 884. Toma Recife 288-3325, obrigado, tem um bom trabalho. O 940 da volta. Ecos 1 Novembro, complete a final LSC 1 Glide, chame a torre 118.6. Chame a torre 118.6, o Ecos 1 Novembro. Salvador de Palmatão, o Ecos 1 Novembro, boa noite. Papatango Eco, Zulu November, tráfego ainda não avistado, 1013, QNH agora padrão. Continua a aproximação, senhor, reporte avistando o trem baixo travado, Eco, Zulu November. É, informa que já está visual do campo, a direção de pouso é a captura 17. Sim, senhor, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, aguarde visualização do freio de controle, Eco, Zulu November, ciente da intenção. November. Torre TAM 3603 está pronto no ponto certo no zero. TAM 3603, alinha e decola, senhor. Pistão no zero. Vento 1, 10 graus, 09 nós. Ajuste padrão TAM 3603. Alinha e decola, TAM 3603. E 13 no ajuste. Você se mantém o nível 040. Identificou 40, bom. Seu 345, sim. Pushback está na posição 9. 8, perdão. Gente, TAM 3561, não autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará, obrigado. Tango Eco Zulu November, tráfego agora avistado, plano modificado aos 20. Curva agora à esquerda, autorizado, perna do vento pela direita, pista 17, reporte final, trem embaixo travado, Eco Zulu November. Conta na final, 17, passado travado, Eco Zulu November. Chama agora o controle Salvador em 119, decimal 35, senhor. Tenha um bom voo. 935, obrigado. Boa noite, bom serviço. No base 17, baixado, checado, Eco Zulu November. Eco Zulu November, tem pouso autorizado, senhor. Pistão no 7, vento 100 graus, 109, ajuste padrão. November. ILS ou GPS? ILS, 3455. Desça para 2000 pés, informe no localizador, ajuste 1013. Tá. 2000, reportarei no localizador, ajuste padrão 3455. Eco Zulu November no solo aos 2-3, confirme Patrick, se destina no November. Senhor de parte 5, livre táxi pela direita, senhora, estação na frequência livre, November. Três, Recife, agora 288. 288, boa noite. mais. Serra mais crucida. Espere, meu amigo, vai cruzando isso aqui, vem que descida na Bonf. Via Bonf para 2000, ajuste 1012. 2012, obrigado. 3455, ajuste agora 1012. 1012, 3455. 8 decimal 6, o ajuste 1012, bom voo. 1012, Pátio Juliette, Alfa 18. 18.6 quando pode ser, obrigado. Gol 1613, informação Yankee 380 Brasil. Gol no 613, copio 360. Afirmo. Gol no 613, autorizado Brasília, nível de voo 360. Peso 17. Decola da 10 com curva direita na saída Gole, transição ao fito. Transponder 5175, controle 119.35. Autorizou 3620 para Brasília, peso 17, subida Gole, ou fito do colo da 10 curva direita. 1935, controle 5175, transponder, gol 1613. Bom, no 613, com a rádio sempre para puxa o estacionamento. Calma, puxa o estacionamento no 63. Salvador, TAM 3561, posição de espera no zero, pronto. TAM 3561, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, senhor. Vento de 090 graus, 07 nós, 1012, o ajuste. 1012, alinhar, decolagem autorizada da 10, TAM 3561. Localizador visual com 90, TAM 3455. 455, completo sinal LS, um Glide 118, decimal 6. Foi agora, 26. Mike Controle. Confirma. Confirma indicado. Olha, você está a 250. 180 agora. Uau. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3455, uma milha de cima, abaixo da barra, visual com 90. Boa noite, TAM 3455, tráfego restado, ajuste no 0 no 3, ajuste agora padrão, tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 090 graus, 07 knots, TAM 3455. Teve pouso no 0, TAM 3455. TAM 3561, decolado aos 33, chame agora o controle Salvador em 1 no 9, decimal 35, senhor, bom voo. Boa noite. Controle Salvador, TAM 3561, cruza 2000, vai curvar direito. 3561, vigilância, sobe a 380. Top 380, 3561, pode voar direto ao fito? Saída agora. Ah, caralho. Mantenha a saída. Zona Oscar Serra Mike. Forme no localizador. Salvador, azul 4070. Azul 4070, Via Mari DST 2000 com 1013. Via Mari DST 2000 com ajuste 10013, azul 4070. Serra Mike visual. Charlie. Chega agora a torre 186. Bem, obrigado, irmão. Boa noite, Oscar Sierra Mike. Continua a aproximação. Reporte estabilizado, final pista no zero, trem base travado avistando. Oscar Sierra Mike. Talvez. Tá certo, autoriza? Confirme, Mike. Gostaria de cancelar para o 17? Vai, tchau. Confirme, Mike. Afirmativo. Sente para Patango, Oscar Sierra Mike. Tráfego avistado, ajuste no zero, no 2 agora. Confirme, avistando o campo. Afirmativo, amigo. Ah, circulando para 17. Gente, senhor, pelo agora modificado aos 37, autorizado perna correção, autorizado perna do vento pela direita, pista no 7, aporte de base para final, trem baixo travado, Oscar Serra Mike. Ah, TAM 3455 no solo aos 36, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 9, senhor. Direita 219. Ael, transição de NER, transponder 50, quais são? 5405, controle 119, decimal 35, 1 minuto para o cotejamento, por gentileza. Salvador, 3455, Levan, 50. TAM 3455, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, 408, 3455. Boa noite, 85, prossiga com o cotejamento. O gol no 85 foi autorizado a nível 360 para Guarulhos, via superior Uísque 50. Decola da 1-0 com curva direita, contendo o perfil da Dael de Nero. Transponder 5405 e o controle 119-35, gol 1-8-8-5. 1-8-8-5, correto, chame para o zero para o estacionamento. Assim eu faremos, grato. controle, boa noite, Avianca Brasil 6310. Avianca Brasil 6310, sendo identificação, chegada Mari, desce para 040. Identificou para o 040 da Mari 6310. 13561 Recife agora 1288. 288-3561. Oscar Sierra Mike no solo aos 40. Confirme, parte o que se destina, senhor. Está autorizado aqui por hangares no backtrack. Ciente autorizado, senhor. Backtrack, reporte qual pátio? 5. Ciente pátio 5, após o backtrack autorizado, senhor. Táxi à esquerda ao estacionar frequência livre, Oscar Sierra Mike. Obrigado, boa noite. 2012-6390. Vitor Bravo Mike, eu tenho aqui voo local, só confirme para fazer procedimento instrumento. Gente, mais ou menos se afasta quantas milhas, Salvador? Vitor Bravo Mike. Quarenta milhas e qual é a radial que se afasta? Ciente, Vitor Bravo Mike, aguarde coordenação junto ao controle Salvador. Ciente, Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, chegada a Mandece, mantém 050. 050. Confirmando pista no zero. Informação Yankee da 1770 para prosseguir. 3662, 2600, 5 milhas para o Sierra Vipa 366. Informação 3662. 3858, chegada Mari, desça 050. Desça 050 na chegada Mari. A intenção é o RNAV. Sente, aguarde. Juliette Bravo Lima confirmando, vai prosseguir para 1-0. É, prossegue após o pouso para o hangar da Air Star. Ideal seria se pousasse visual na 1-7, né? Ok. É, após a posição toque, se desejar, pode modificar e prosseguir para final da 1-7. Firmativo, vai prosseguir até toque e depois modifica. Tango Vitor Bravo Mike, pronto, cópia. Vitor Bravo Mike, autorizado voo local até 40 milhas de Salvador, decola da 1-7 com curva esquerda na saída Conde, transponder 0264, controle 119.35. 18.6 agora. 18.6 até logo. Salvador, Juliette, TAM 3662, tráfego avistado, ajuste 0012. Continue a aproximação, senhor. Reporte passando o servidor 372. Trem baixo travado avistado, TAM 3662. Tá passando. Vitor Bravo Mike, correto. Para acionamento e táxi, chame a torre no 8.6. O ajuste 10012 agora. Vovô. Azul 4070, redução para 180, autorizado localizador. Autorizado o localizador, azul 4070. Marçal 372, baixou, chegou, visual, TAM 3662. TAM 3662, tem pouso autorizado, senhor, pistão no zero, vento de 0,